Ferramentas, né? Então a gente passou pela pré-história, fomos para a antiguidade e, por fim, a gente parou lá na Idade Média. Falamos do feudalismo, do sistema feudal, né? E aí a gente vai passar pela transição, pela mudança. A gente vai sair da Idade Média e vai começar a falar sobre Idade Moderna. Então, esse ano, a gente vai ver como é que vai acontecer essa transição, essa mudança de idade Média para a Idade Moderna. E aí a gente vai passar o resto do ano inteiro falando de Idade Moderna, tá? Tanto da Idade Moderna, o que acontecia na Europa, como o que acontecia aqui no Brasil. Então, a gente precisa pensar no seguinte: os fatos históricos, eles vão acontecendo de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, em diferentes lugares do mundo, certo? Exemplo, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo aqui no Brasil agora, estamos na aula de história, lá, sei lá, na Europa, está rolando outra coisa, certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, que ao mesmo tempo, deixa eu dar um exemplo, que eles, lá na Europa, estarão passando pelas revoluções burguesas, né? O Brasil vai estar passando pelo processo de independência do Brasil, por exemplo. Tá? Então, aqui está falando o seguinte. Essa é apenas uma introdução daquilo que nós vamos estudar esse ano. É só para a gente ter o conhecimento daquilo que a gente vai trabalhar ao longo do ano, tá? Então, nós vamos falar sobre a formação do mundo moderno, né, da Idade Moderna. Então, a formação do mundo moderno, ele analisa processos políticos, econômicos, sociais, culturais, que moldaram a sociedade contemporânea. Ou seja, o que aconteceu lá na Idade Moderna, né, ele vai influenciar diretamente no modo em que nós vivemos hoje, certo? Então, a sociedade, com isso, será analisado as transformações provocadas pelo capitalismo. Isso aqui, ó, já diz tudo. O capitalismo, inclusive, ele vai ser um fator determinante para que a gente saia do mundo medieval e entre na Idade Moderna. A galera agora quer, ó, lucrar dinheiro através do comércio, acumular riquezas, tá? A burguesia também está interessada nisso. Lembra que quem tinha todo o poder era o rei? Pois é, a burguesia, ele vai conseguir alcançar, né, poderes através do acúmulo de riqueza, chamado de capitalismo, né? As revoluções, a gente vai ter aqui, ó, o que é chamado de revoluções burguesas, né? Mas dentro disso, a gente tem revolução industrial, a gente tem as revoluções que vão acontecer na Inglaterra, porque a burguesia quer alcançar o poder político que só o rei tinha. A gente vai ter a Revolução Francesa, que vai ser o que fecha a Idade Moderna. E também teremos um período aqui no Brasil. A gente vai falar sobre os reinados aqui no Brasil, primeiro e segundo reinado, ou seja, Dom Pedro I e Dom Pedro II governando o Brasil. E depois a gente vai ver como é que o Brasil consegue também se tornar independente, para que lá no terceiro ano a gente comece a falar da República no Brasil. Tá? Ó, os fatos históricos, eles vão acontecendo de maneira cronológica, certo? Tem começo, meio, o fim do que você está acontecendo ainda, tá? Mas, para que a gente consiga votar hoje, por exemplo, nós passamos pela independência do Brasil, para depois passar pela proclamação da República, certo? Então, é toda uma série de acontecimentos até a gente chegar ao que nós temos hoje. Aí, lá no terceiro ano, nós vamos falar de uma história um pouco mais atual, vamos dizer assim, que é a história contemporânea, que são os dias atuais. Beleza? Então, gente, eu vou fazer a chamada e a gente aguarda o lanche, tá? Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, pode perguntar. Thank you. Thank you. Obrigado.